Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o primeiro de uma série de três programas dedicados ao maestro, instrumentista e compositor Zé Menezes e seu recente lançamento de uma caixa com três álbuns. Começamos com o álbum Regional de Choro e a música Tô Querendo, com Zé Menezes no bandolim e a participação Marcelo Gonçalves no violão de sete, Lê Matos no cavaquinho, Tony Botelho no baixo, Beto Cases no pandeiro e João Hermeto no surdo. Com mais de 80 anos de carreira, aos 89 anos de idade, Zé Menezes nasceu no Ceará, na cidade de Jardim. Abençoado por Padre Cícero, Zé Menezes é um autodidata. Vamos conferir o talento do artista na faixa Eu Gosto de Você, com Zé Menezes no violão tenor e a participação de Marcelo Gonçalves, ainda no sete cordas, Lê Matos no cavaquinho, Tony Botelho no baixo, Beto Cases na percussão e a participação especial de Paulo Sérgio Santos no clarinete. O projeto da caixa autoral Zé Menezes foi concebido e produzido por Luiz Rocha e tem a participação de grandes músicos do nosso cenário artístico. Escute Reco no Choro com Zé Menezes no bandolim, Nicolás Krasik no violino, lembrando o Ceará na música Saudade do Cariri, com Zé Menezes ainda no bandolim. mais uma do Zé Menezes, Meneziando. A caixa de CDs Zé Menezes Autoral é o disco do dia de hoje. Uma produção independente da ABZ Digital, do produtor Luiz Rocha. Mais informações sobre o artista ou a gravadora na internet. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia dedicado a Zé Menezes.